Com o Evangelho de Lucas. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o filho pródigo, onde o rei tinha dois filhos e um resolveu sair, que foi esse aí. Esbanjou toda a herança que ele tinha, usou tudo que ele tinha, e depois, como diz o texto, né, começou a padecer necessidades. A passagem do filho pródigo é bem a nossa história evolutiva. Nós viajamos ao longo das várias reencarnações no egoísmo. E nesse egoísmo, nós construímos dentro da nossa estrutura mental uma série de padecimentos e de necessidades. Entre elas, a carência afetiva. A carência afetiva tem uma íntima relação com o egoísmo e vocês vão ver isso ao longo da minha apresentação. Fiz questão de referenciar essa passagem porque a passagem do filho pródigo ela é rica demais e traz conteúdos extraordinários sobre toda a nossa história evolutiva. Essa história evolutiva ela pode ser resumida aqui, nesse versículo. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Esse filho que esbanjou a herança e que voltou para a casa do pai, para a fazenda do pai, para a herdade do pai, totalmente inseguro, carente, pobre, ele chega na conversa com o pai, numa altura dessa passagem, e diz isso: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Esse sentimento, não sou digno ou indignidade, é o piso emocional da carência. Vamos ver como é que isso foi construído ao longo das existências. Tudo começa na nossa vida, como esclarece bem Kardec, em obras póstumas, em O Livro dos Espíritos e em várias obras básicas. Esse egoísmo plantou na nossa casa mental, na nossa estrutura mental, três feridas evolutivas muito danosas. Primeiro, inferioridade. Segundo, a sensação de abandono. E terceiro, a sensação de fragilidade. Nesse planeta Terra, raramente alguém escapa de uma dessas três feridas evolutivas que constitui o piso emocional do chamado sentimento de indignidade. Para ampliar um pouco mais esse assunto, vou mostrar a vocês isso aqui. Esse sentimento de inferioridade é a base da chamada baixa autoestima. A dor do abandono é a raiz de muitos medos e a emoção de ser frágil ou a fragilidade leva ao clima da dolorosa sensação de incapacidade e falta de fé. Então, olha quanta coisa está explicada aqui. A baixa autoestima como causa tem a ferida evolutiva da inferioridade. A dor de se sentir abandonado é a causa de muitos medos. E a fragilidade leva ao clima de incapacidade e falta de fé. Por acaso, algum de vocês sentem alguma dessas coisas aqui? Me digam. Se for desse planeta, muito provavelmente vai sentir tudo. Se não for desse planeta, eu não sei o que está fazendo aqui. Não é isso mesmo? Quem é que não passa por essa estrutura psíquica e emocional? Isso tudo aqui. Mas essas três feridas evolutivas, você pode resumir no que está aqui. Sentimento de ser indigno. de você achar que não merece ser feliz, de você achar que você não merece o melhor, de você achar que você não é digno de algo na vida. Quanta gente sofrendo com isso. E qual que é a raiz disso tudo? Nossa evolução no egoísmo. Vamos abrindo o assunto aqui. O carente é alguém que sente um vazio afetivo, como se tivesse um buraco no peito, e procura preenchê-lo com o afeto e a presença de alguém, gerando a dependência e a submissão, intensificando a sua sensação de desvalor e estima pessoal. Com uma baixa autoestima, singelas manifestações de atenção e carinho alheios são interpretadas como propostas de amor às quais ele se rende sem resistência. Sua maior dor, a do carente, é sentir que não tem a si próprio e, por esse motivo, consome-se em exigir o amor dos outros. Sinal de sua profunda imaturidade emocional que, ao contrário da carência, permite que a pessoa se alimente com o amor que dá ao outro, pois quem assim procede, antes de tudo, consegue dar amor a si próprio. Isso aqui tem alguma coisa a ver com egoísmo, gente? Tudo a ver. Esse buraco no peito, ele pode ser chamado de inferioridade, abandono, fragilidade, indignidade, baixa autoestima, qualquer uma dessas coisas. É esse o resultado do egoísmo na nossa trajetória evolutiva. Nós, espíritas, umbandistas e pessoas de outras religiões próximas que têm o conceito do karma na nossa estrutura de princípios filosóficos, temos que pensar muito, porque às vezes karma na cultura popular nossa é vim pobre, vim doente, vim com um marido rabugento, né? Vim com uma esposa ciumenta, essas coisas que ninguém me responde. Se eu estiver numa turma de ET, por favor, me notifiquem, porque eu vim falar para a gente deste planeta que tem lutas e dificuldades a vencer. Então, nós costumamos situar karma como sendo isso, pobreza. Olha, essas situações sociais, corporais de doença, né, deficiência e tudo mais, podem sim estar no nosso planejamento kármico, mas não existe um karma maior do que o nosso egoísmo. Que às vezes você vem perfeitinho, vem com recursos financeiros, materiais, tudo isso que a gente costuma focar como sendo karma, mas por dentro você vem com uma dificuldade, com a inferioridade, com a sensação de que ninguém gosta de você, abandono, de que você é rejeitado. Alguém já sentiu isso na vida? ETs. É. Você que sente que é rejeitado, é a sua ferida mental evolutiva do abandono em ação. É velha, que é fruto de quê? Qual que é a raiz disso tudo? Egoísmo. Você era aquela pessoa que era paparicada, adorada, venerada, comprava o amor alheio, queria a atenção dos outros, fazia de tudo, até depredava para isso. E hoje vem para comer o seu karma, com o egoísmo de se sentir rejeitado. E essa rejeição, ela não é exterior normalmente, ela é íntima. Às vezes tem pessoas que a gente conhece, que todo mundo ama essa pessoa, é ela que se sente rejeitada, é a luta dela. Isso é o karma. Karma é aquela dor que é sua. Esse conceito, às vezes enfocado de karma com o outro, ou em situações sociais paupérrimas, é um conceito muito superficial ainda da estrutura do karma. O verdadeiro karma você sente é dentro de você com aquilo que te dá trabalho. Com aquilo que dói em você. Por exemplo, se sentir frágil. Uma pessoa que se sente frágil, ela não se sente capaz para nada. É aquela pessoa que diz assim, eu não tenho fé. É mais uma ferida evolutiva decorrente do egoísmo. Então, os nossos karmas mais dolorosos, eles são vividos é aqui. E dentre esses karmas, o que Pai João aborda no livro Abraço de Pai João, é exatamente esse, o do buraco no peito, que é a carência. A qual ferida evolutiva vocês acham que está ligada à carência? Qual ferida evolutiva tem mais conexão com a carência? Aí que tá. Não é só uma, são todas. O carente é o ruim total. É o completo, né? É o pacote todo. A carência, de alguma forma, é uma palavra que resume a ausência de sentido para viver. É aquela pessoa que, ah, eu quero conquistar isso, isso, isso na vida. Vai, conquista e observa o quê? Que não está bem. Que aquilo não trouxe a alegria, a felicidade, o bem-estar que ela imaginava. E ela está sempre nesse afã de, né, aquela mulher que já casou 8 vezes. Um dia eu acho. Não vai achar nunca. Porque o problema não é fora, é dentro. Né? Às vezes o príncipe encantado, a pessoa que ela gostaria, já passou entre esses 8, mas ela estragou a criatura. Ele não aguentou. Que a carência é tão grande, entendeu como é que é? Me diga uma coisa que pessoa carente, quando eu falar pessoa carente, estou falando de nós. Pode ser? Aceitam isso? Tá, então deixa eu falar uma coisa antes de fazer a pergunta. Talvez você possa estar ouvindo esse estudo e falar assim, ah, eu sou tudo, menos carente. Eu posso dizer para você que você é carente, você só não conhece ainda a sua carência, entendeu? Você não tomou contato com ela, ela está aí. O que uma pessoa carente faz demais? Vamos tomar o exemplo da mulher que casou 8 vezes, né? O que uma pessoa carente faz demais no casamento, na relação, em tudo? Hein? Como é que é? Sufoca, qual a palavra melhor que a sufoca? Que é pior, na verdade, né? Chantageia, ainda é pior que a chantageia, pior que a sufoca. E é uma palavra bonita. É uma pessoa que controla o tempo todo. E chama isso de eu amo muito. Controlo muito, é essa que é a verdade. Dr. Inácio Ferreira, em um livro que ele escreveu pela minha mediunidade, chamado Amor Além de Tudo, traz uma colocação muito dentro do que o Pai João aborda no livro Abraço de Preto Velho, que eu quero colocar aqui para vocês. Essa é a capa do livro. Ele diz, um dos maiores equívocos da relação humana, seja na comunidade espírita, seja na família, ou em que grupo for, é querer colocar sentimentos dentro do outro, quando ele não quer ou não está maduro o suficiente para experimentá-los. Essa ilusão vem junto com a de que podemos mudar as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas são como são, e se não quiserem ou não estiverem prontas para aderir a uma nova postura diante da vida, pode esquecer. Típico do Dr. Inácio, né? Olha isso. É a pessoa carente que faz isso. Né? Meu filho, mas você tem que... Quando a gente usa essa expressão, tem que, já estamos o quê? Controlando. Mas você precisa enxergar isso. Quando você usa essa expressão, você precisa, já estamos controlando. Mas o Vanderlei, o quê? Aquele médium, eu não acredito, ele precisa saber. Não precisa saber nada, isso é da minha conta. Não é problema seu. O que é problema meu é eu quem tem que resolver. Você tem que resolver o seu. Quando a gente usa essas expressões, nós já estamos nessa ilusão de achar que o outro pode ser moldado conforme os julgamentos que a gente acredita que são os modelos de certo e de errado. Dificilmente um de nós escapa disso. E o carente, mais ainda. Porque o carente, se ele não tem a si próprio, dentro daquele conceito da outra lâmina que eu coloquei aqui, sua maior dor é sentir que não tem a si próprio, ele então vai querer controlar e dominar todo mundo. É a atitude típica do carente. Vamos ver uma máscara espírita para a atitude da carência. Ah, eu tenho 5 filhos, eu tenho um marido, e nenhum deles gosta da doutrina, só eu que gosto. E a minha missão é converter todos eles à doutrina. Pronto. Carência máxima. E chama isso de karma, chama isso de amor, chama isso de heroísmo. Nós já tivemos experiências dessa. Na nossa própria casa espírita, que a mulher falava do marido, dos 2 filhos o tempo todo, que é meu karma, eles não acompanham, eu faço culto sozinho em casa, eles não oram comigo e tal. E aquela pessoa dedicada no centro que falava sempre da família. Um dia, o marido e os 2 filhos vieram ajudar numa atividade dentro da casa espírita. Aí eu, assim, né, não perdi a chance para conhecer o tanto de ruim que eles são. Né, já que ela falava tão mal deles, né? Falei, deixa eu ver o que é a prova dessa pobre coitada. E o marido e os 2 filhos eram um encanto. Eu descobri na conversa com eles que o problema em casa era ela, a que ficava rezando demais no centro. E é quase sempre assim. Quem está no centro, quem está no encontro, quem está precisando, quem está atraído, é que é o ruim mesmo, que não presta. É, nós estamos aqui, não é à toa. Né? É uma brincadeirinha, viu, gente? Mas tem um fundo muito sério nisso. Vocês gostaram, né? É isso mesmo. Nós estamos aqui porque é remédio para a gente. Não quer dizer que o outro está lá fora é melhor, não. Porque tem marido e tem filho que Deus toma conta também. Né? Mas no caso dela, e pode acontecer com muitos de nós, esse equívoco de achar que porque a gente está na rezação dentro do centro, na tarefa, no trabalho e tal, psicografa livre, não sei o quê, que nós somos os redimidos, estamos com a nossa coisa resolvida interiormente, e eles são os problemas porque eles não querem nada. Nem sempre. Isso não é assim sempre, não. A carência é doença. Então, se é doença, precisa de tratamento. A carência não é tratada com passe, não é tratada com desobsessão e nem com água fluída. Essas técnicas da nossa abençoada doutrina podem ser úteis para amenizar o peso da dor que uma carência pode causar em você. Mas o que resolve a sua carência é a educação emocional, autoconhecimento, seguido de terapia profunda a respeito daquilo que causa a sua carência. Por isso, agora eu vou falar como terapeuta, que é a minha profissão. Muitos casos de carência você não consegue resolver somente com leitura, somente com estudo, somente com as fluidoterapia que eu falei aqui. Você vai precisar de um trabalho especializado para aprofundar a raiz das suas crenças, das suas dores e poder fazer um investimento na sua vida e ter uma vida mais feliz. Notícia boa. O carente é doente, mas é alguém que não desistiu do amor. É doença de quem ama. Carência é doença de quem ama. De quem ainda sente necessidade de amor. Entenderam? Então essa é a boa notícia. Né? Que a carência é uma doença de quem tem ligações com o amor, com o afeto. Só que essa relação com o amor, essa conexão com o amor está adoecida. É uma pessoa que vai controlar, que vai querer ter o outro para poder se sentir útil. Olha só, vamos falar umas coisas aqui que precisam ser ditas. Muitas pessoas podem, estou afirmando que todos os casos sejam assim, estar fazendo um trabalho social em favor do próximo para preencher a sua carência. Vocês concordam com isso? Porque enquanto ele está dando a sopa, ele está se sentindo útil. Já que ele se sente tão inútil, já que ele se sente uma pessoa tão vazia, enquanto ele está fazendo o trabalho do bem, ele se preenche. Isso é ruim? Não, não é. Mas é importante você entender que você não vai poder passar a vida inteira querendo resolver a sua carência com o trabalho social, porque não resolve. Generosidade e amor ao próximo é um dos pilares de saúde que o Cristo nos ensinou. O outro é amor a Deus e a si próprio. Cuidar de você, da sua dor, das suas necessidades. Saber como preencher aquele buraco mais do que com trabalho social. Tá? Quando a necessidade de ser amado gera sofrimento, surge a carência. Se você é uma pessoa sozinha, por exemplo, e sofre com isso é carência. Porque nós nascemos para viver sozinho, embora em sociedade. Sozinho no sentido de ter estrutura interior, nós fomos criados assim para sermos completos, ou seja, aprender a bancar os nossos sentimentos. E em sociedade, no que diz respeito, para que o nosso aprendizado se desenvolva. Mas no sentido assim de eu tenho que ter alguém para me completar, isso é uma das ilusões da estrutura do nosso psiquismo. É importante você ter alguém com quem você some. É importante ter alguém para você amar e que te ame. Mas essa conversa de metade da laranja é um negócio muito falso. Não existe isso aí não, tá? Existem afinidades, ligações, mas na maioria desses casos o que a gente observa é carência. O carente sai do egoísmo de se completar nos seus interesses pessoais atendidos e vai para o outro extremo, do desejo de completar com o amor do outro. A pessoa que entrega ao outro a obrigação de lhe fazer feliz continua no egoísmo. Ah, eu te amo muito. Você é a pessoa que vai me fazer feliz. Isso é o cúmulo do egoísmo e não do amor. Porque você não só acredita que o outro vai te fazer feliz, como deposita nele essa responsabilidade. E se um dia essa pessoa te trair, te decepcionar e te magoar, como é que fica? Eu não, aquela cara de CDM, coitadinho de mim, né? Eu não acredito que você fez isso comigo. É o CDM. Eu não mereço isso. Merece, boba. Porque você depositou no outro a responsabilidade dele te fazer feliz e isso é com você. É importante, volto a dizer, ter alguém para amar e ser amado. Mas quando a gente cai nessa posição de colocar no outro essa responsabilidade de nos fazer feliz, a nossa sanidade não está no lugar. Quebra de paradigma, hein? Tô vendo umas pessoas me olhando com uma cara assim, eu te mato. Não me mate, o problema é seu se você não concorda com isso. O que eu estou falando é libertador. O que eu estou falando é curativo. O que eu estou falando é para felicidade. Se você não consegue entender isso ainda, corre atrás. Vai para o livro do Pai João, vai para o consultório de terapia, vai para a macumba, vai para onde você quiser. Mas resolve isso e não faz cara feia para mim, não. Que você não está brigando comigo, você está brigando é com você e com suas crenças. Tem gente fazendo cara feia. Você acha que eu tenho medo de cara feia? Ainda mais que o problema não é meu. Eu estou aplicando isso para mim e digo. Estou ficando mais jovem, mais feliz, mais em paz. Mais magro um pouquinho. Pouquinho. Isso aqui ainda falta um pouquinho. Né? Então eu digo a vocês. Não deposita no outro. E nem queira ter, você também, ter essa responsabilidade de fazer os seus felizes. Veja a nossa luta como pai, como mãe com isso. Se os filhos da gente sofrem, uma pessoa que a gente ama sofre, a gente morre com ela. Tá, a gente pode entristecer, faz parte do processo, mas morrer junto é a carência. O egoísmo é um movimento emocional onde tudo é para ele. A carência é o contrário, o outro é tudo para ele, mas continua sendo egoísmo. Quer dizer, o carente é um baita egoísta. É uma pessoa que tem foco nele, só nele, só nele, só nele, só nele. Né? A diferença entre auto-amor e egoísmo é muito fácil. O auto-amor é cuidar de si mesmo, mas para se tornar alguém melhor na relação com o outro. E o egoísmo? O egoísmo é a pessoa que só pensa nela, só pensa nela, só pensa nela, só pensa nela e nunca é melhor para o outro. Quando você cuida direitinho de você, você vai ser melhor em todos os seus relacionamentos. Auto-amor ilumina a carência. Ensina que você é completo. Carência faz isso, enxergar coisas que não existem, principalmente no afeto. Sabe aquela pessoa que um dia você conheceu e falou assim, nossa, essa é a pessoa da minha vida, aquelas coisas que a gente tem? Vocês já ouviram essas frases? Vocês são daqui, né, do planeta, né? Então vocês já devem ter ouvido. Ele é o homem da minha vida. Essa é a mulher da minha jornada. Quando é espírita, é enfeita, né? Essa é a mulher da minha jornada espiritual. Com 60 dias vira obsessão. Quem entra para uma relação assim, que é paixão, que é sentimento, que tem nada de errado nisso, tem que entrar também ciente de que isso pode dar certo, pode não dar. Está todo dia a gente vendo isso aí. Eu gosto muito de brincar, né? Um relacionamento a dois, você deveria começá-lo de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada, sabendo de tudo isso. Do tipo assim, você vê alguém que te interessa, alguém interessa para você, e você diz assim para a pessoa, olha, eu estou muito interessado em você. Acho que eu posso te fazer muito feliz e acho que você também pode me fazer muito feliz. Mas já vou logo dizendo, eu vivo muito bem sem você. Todo namoro deveria começar assim. Gostaram? Né? E levar a sério. Vivo muito bem sem você. Então, faça por onde me merecer. Bonito, não é isso? Gostaram? Ah... Aí a pessoa vai e diz assim, aquele que está com cara feia, eu sem fazer isso, eu não arrumo nada, se fizer aí que está danado mesmo. Bobo, arruma sim. Arruma quem te merece. O problema é você arrumar um, que daqui a 60 dias é problema na sua existência. Nós, Bruno e eu, estamos cheios de paciente assim no nosso consultório. Brincadeira, o que, que a carência tem feito com o homem, com a mulher mais, mas... A gente vê de tudo, impressionante. Agora tem uma moda nova de sofrência masculina, né? Então, o negócio é violento. Agora o homem pode assumir que é carente, então ele chama isso de sofrência. Pilares da maturidade emocional. Você ter autonomia, competência e relacionamentos sadios. Vivo muito bem sem você. Né? É isso aqui, autonomia nos seus sentimentos. Sou feliz sozinha. Se para entrar para uma relação, eu quero ser mais feliz do que o que eu sou sozinho. Essa é a ideia. Se for para arrumar problema, dá licença, fique sozinho. É a competência é isso, é você ter capacidade para fazer essa defesa na sua relação. Ter a capacidade de você impor isso no seu relacionamento. Ah, mas eu gosto tanto dele, se eu falar isso, ele vai embora. Então deixa aí, criatura. É melhor do que o que você vai passar daqui a pouco. E esse negócio de ir embora é muito relativo. Às vezes, quando a gente se impõe dentro de um relacionamento, ele fica melhor. O diabo é você fazer o jogo da carência. De ser chantageado ou chantageada e ir atendendo, e atendendo, e atendendo. Tem uma geração de mulheres de 50, 60, 70 anos que viveram isso. Atenderam o marido. Viraram quase escravas. Pergunta se a mulher hoje de 40, 35, 30 anos está aceitando isso. Os espíritos que estão nascendo são mais inteligentes, são mais espertos. É. Entendeu? Não aceitam. As mulheres de 50, 60, 70 ou mais que tiveram problemas sérios com isso, estão tudo revoltadas, querendo morrer e voltar e começar de novo, entendeu? Para fazer igual a elas. Eu digo assim, não tem que morrer e voltar, não. Faz uma vez. Mata esse marido logo, entendeu como é que é? É, resolve isso. É, matar no melhor sentido da palavra, entendeu? Dá um susto, né? Vocês gostam. Autonomia é bancar os próprios sentimentos. Competência é aquela pessoa que questiona o tempo todo sua capacidade, sua força, sua insegurança. E a gente tem que questionar isso, mas para fortalecer e não para diminuir. Relacionamentos sadios. Difícil para o carente porque encontra problema em todos. Carente é aquela pessoa que vê problema em todos. Vou falar uma coisa para vocês, principalmente mulheres, né, que a Bruna e eu temos trabalhado. Tudo aquilo que você tem dificuldade no dia a dia, a sua sombra, a sua dificuldade, as coisas que você não está conseguindo vencer, piora no período de TPM. As pessoas ficam culpando a TPM, que a TPM é que faz tudo isso com você, né? Não, passa a observar a partir de hoje que eu estou falando. O que acontece com você na TPM é que aquele diabo que você consegue conter todos os dias, ele toma conta. Pensa comigo. A TPM não cria nada. Ela só põe para fora uma sombra que você tem lutado com ela todo dia. Tanto que se você quer melhorar períodos de TPM, é resolver os problemas que você tem enterrado dentro de você no dia a dia, antes do período de TPM, entendeu? Ou fora dele. Para que quando o período chegar, você esteja melhor com você mesmo, então a dor vai ser menor. Vai ser só o exclusivamente do sistema endócrino, dos hormônios e tudo mais. Mas tem muita mulher que, além dos processos endócrinos, ainda entra psiquicamente numa loucura de alguns dias. Então, você trabalhando sua sombra, você resolve isso aí. Ou ameniza, né? O carente aceita migalhas. Ele tem o chamado ganho secundário. Para ele é importante se sentir necessário. Ele vê que uma relação não está boa, ele vê que uma coisa não está boa, mas não se impõe, não quer determinar, tomar uma atitude, uma decisão, porque ele tem ganhos secundários com isso. O que eu fiz aqui? Ele deposita essa expectativa de felicidade na relação e o mais grave. Adota isso como critério de valor pessoal do tipo, se tenho alguém, tenho valor. Se não tenho, sou sem valor. Confunde carência afetiva com autovalorização. Está acontecendo o tempo todo com o carente. Se ele não conquista alguém, ele fica assim, o que eu tenho, hein? Qual o meu problema? Qual a minha dificuldade que eu não consigo? Será que é mau hálito? Será que eu sou gordo? Será que é meu rosto? E a gente fica estabelecendo esse tipo de questionamento com relação a gente mesmo. Hã? Santa Ceia? O que tem? Comeu sal? Colocou sal na Santa Ceia? É, então ele fala isso, né? Fui eu que coloquei sal na Santa Ceia? Será que fui eu que fiz isso, que eu fiz aquilo? E aí, se é espírita, né, qual será o meu karma? Aí ele já fantasia. Devo realmente ter colocado muita gente na solidão, por isso ninguém me quer. Para com isso, gente. Essa palavra karma devia ser riscada do nosso vocabulário, nesse sentido que nós aplicamos. Karma é uma coisa muito bonita, não é isso. Karma é você fazer, você enfrentar a roda da vida, aquilo que você construiu, mas com alegria e não com essa pena toda de você. E não com esse vitimismo, com essa cabeça baixa, com essa dor. O que será que eu fiz na outra encadernação para poder estar assim, desse jeito? Essa poesia de gente sofrida, né? O que eu tenho dito é o seguinte, se você realmente fez alguma coisa na outra vida para merecer estar sozinho nessa, passa a página. O que importa é o que você está fazendo nessa para resolver isso, meu irmão. Não é ficar chumbado no passado, não. Com certeza você está só, não é por conta do que você fez na outra vida. É por conta do que você fez na outra vida e continua fazendo nessa. Esse é que é o problema. Então você tem que descobrir isso, não é o que você fez. Não é por conta do que você fez, é o que você fez, mas continua fazendo. Então você tem que descobrir isso. Porque quando a gente faz esse link, o que será que eu fiz? E a gente sabe, tá? Na consciência a gente sabe. O Livro dos Espíritos deixa isso claro. A gente nasce com uma sensação do que é. Então a gente tem que descobrir isso aí. Por que será que eu sou sempre pobre? A vida inteira. O que eu fiz na outra vida? Não é o que você fez na outra vida. É a preguiça que você continua tendo hoje. Que já vem de outra vida. Que acha que as coisas vão chegar fácil, que quer tudo fácil, começa um emprego, desiste. É esse comportamento que você tem que identificar qual é que continua na sua existência. Bom, vamos a uma outra parte. Irmãs Dufour está psicografando um livro a respeito de como aproveitar melhor as nossas noites de sono físico. A defesa dela e dos espíritos da equipe de Eurípides Barçanufo é de que se nós passamos um terço da nossa vida dormindo, isso quem dorme, né? É muito natural que a gente comece a se ocupar de entender o que que a gente faz fora do corpo. Nesse livro, a dona Maria Modesta Cravo prefaciou já o livro com uma introdução maravilhosa, onde ela explica que o ser humano tem lançado no astral mais próximo da nossa vida física aqui, uma matéria tão densa de culpa, de medo, de carência, que essa matéria, ela vai formando uma camada miasmática, uma camada tóxica, que ela precisa ser limpada periodicamente, porque se ela não for limpada, sabe o que é que acontece? A gente sai do corpo à noite e não consegue passar dela para poder fazer qualquer coisa na vida espiritual. E alguns de nós, pela forma como nós vivemos com os nossos sentimentos de carência, de medo, de culpa, de inveja. Vocês sentem essas coisas, não sentem? Sente, irmãos? Por conta da forma como nós vivemos com esse sentimento de medo, de culpa, de inveja, de carência, muitos de nós, ao longo do dia, vivendo essas dores emocionais, essas dores da alma, criamos laços com essa camada, acordados. São verdadeiros braços, segundo Dona Modesta, que saem da nossa mente como se fosse um polvo. E vai se ligar a essa camada. Quando você sai do corpo, a hora que você dorme, para onde você vai? Fica colado nessa camada. Você mal sai do corpo. Bom, essa é a parte ruim, a notícia ruim. A notícia boa é que de 20, 25 anos atrás, essa limpeza que os espíritos faziam nessa camada astral era quinzenal. De alguns anos para cá, ela tem que ser feita de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias. Tamanha a densidade que está essa camada. Essa limpeza é feita por naves e por uma tecnologia de extraterrestres. Tem aí a doutora Mônica que está aí no evento, né? Uma oportunidade muito boa de vocês conversarem com ela sobre isso. Que alguns livros começam dentro da doutrina, dar informações sobre esse tema, que ainda é muito escasso dentro do meio espírita. Essas limpezas são feitas obedecendo no sentido leste, que é o da rotação da Terra, nos 24 fusos horários da Terra. Entre o período de 19 às 22 horas, aproximadamente. Não há uma exatidão disso, mas é o melhor período para fazer isso. Depois que o sol se põe, e 10 horas, porque é aí que as pessoas começam a sair do corpo pelo sono. Então, eles vão no sentido leste, obedecendo os fusos de 19 a 22 horas, e vão fazendo essa limpeza com a equipe do Arcanjo Miguel. Então, as reuniões espíritas que se realizam nesse período, vocês que estão em tarefa, sempre pronunciem o nome do Arcanjo Miguel. Aprendam a oração do Arcanjo Miguel. No Google vocês acham várias. Né? Eu coloquei já no meu Facebook uma. E orem nos grupos de vocês, pensando que essa equipe, nesse período que vocês estão nas reuniões de estudo, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de trabalho espiritual, eles estão contando com a ajuda de vocês. E o grande beneficiado vai ser você mesmo, que estará em sintonia com essa falange, que está exercendo essa limpeza, e poderá, assim, promover uma melhor saída do seu corpo à noite. O que isso tem a ver com carência? Tudo. Porque o que a gente está aprendendo com os espíritos é que muitas das nossas doenças, nem num consultório como a gente focou aqui agora há pouco, é o suficiente para dar conta. Algumas delas a gente tem que sair da matéria, despojar-se da matéria à noite, ir para fora como espírito para poder realmente mexer em estruturas profundas do nosso perispírito e do nosso corpo mental inferior, para que quando a gente voltar, parte dessas doenças estejam sendo encaminhadas para um processo de cura. Ou seja, sono é curativo. Sono é uma benção. Eu resolvi trazer isso aqui em primeira mão, esse livro nem está concluído ainda, vai ser o primeiro livro mediúnico meu lançado ano que vem, lá para março, para que vocês percebam como que é complexo o processo da nossa recuperação, o processo da nossa melhoria, que não basta estar em tarefa social, que não basta o estudo. Muita gente enfoca isso com um excesso e um peso que não ajuda. É preciso mais. É preciso um conhecimento que renove o nosso modo de entender o que é que está na psicosfera, ou seja, em volta do nosso astral, pesando contra as doenças que nós já trazemos por dentro. Então você, enquanto está ali, no seu ambiente de trabalho, morrendo de inveja de um colega que foi promovido, a hora que isso acontecer com você, vocês já sentiram isso? Esse povo sente tudo. A hora que você sentir isso, né, do seu colega de trabalho, a hora que a sua melhor amiga, linda, maravilhosa, falar, marquei meu casamento, e aí você, desgraçada, passou na minha frente, que eu nem arrumei ninguém ainda. Essa hora que essa inveja bater dentro de você, que a sua carência falar alto, lembra dessa figura que Dona Modesta fala? Um polvo na sua mente. Você está criando um braço com essa camada monstruosa que está no astral do planeta. Se você tiver a sorte de ser, sorte entre aspas, de ser num dia em que a limpeza feita pela equipe de Arcanjo Miguel foi na noite anterior, bom para você. Mas se for no terceiro dia, Deus que me livre. Tá pesado a coisa. Nós, médiuns, temos sentido isso claramente, como que está pesado o ambiente da Terra. Ao mesmo tempo, o amparo nunca foi tão profundo, como diz Dr. Bezerra de Menezes. Nunca foi tão amplo o amparo. Quando vocês lerem esse livro de Hermance, essa introdução, ela já passou nas mãos das pessoas que fazem a avaliação doutrinária dos meus livros, já foi aprovada. Eu achei que ia dar um banzé danado. mas está aprovado com fundamento espírita, com base espírita. A hora que vocês lerem que organização dessas naves, dessa tecnologia que veio de outro planeta, como está hoje muito comum isso no período de transição da Terra, mostrando o amor e a bondade celeste entre os mundos. A organização deles para nos amparar é uma coisa impressionante. Nunca esteve tão pesado, mas nunca teve tanto amparo na Terra. Agora, como diz Dona Modesta, o fato de ter amparo não quer dizer que você está livre, porque se você escolher sintonizar com essas coisas, o problema é pessoal. Então, se a gente quer trabalhar para realmente manter uma ligação com o bem, com a luz, não é? Temos que vencer esse ciclo emocional das nossas carências. Cuide de você. Se alguma coisa da minha apresentação te tocou, se a hora que você lê o livro Abraço de Pai João, você se ver ali naqueles capítulos, naquelas histórias que ele conta, vai buscar ajuda para você. É para isso que você veio a esse evento. Não é para encher a sua cabeça de mais informação para chegar no centro e bem metido falar assim, aprendi que existe uma camada astral pesada. Ora, eu sei que muita gente faz isso. Pense que você veio aqui para recolher para suas necessidades. Não vai chegar no seu centro. Olha aqui, ó, tirei foto com Vanderlei. Se bancando, se colocando, tipo, estive no encontro para fazer um auê. Sai dessa. Você pagou a inscrição, você viajou, você veio aqui. Pense em você, cuide de você. Faça um investimento na sua alma. Saia daqui com um compromisso de cuidar dessa sua carência e não desista. Porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. É por isso que muita gente prefere, ah, eu fui no encontro e lá tem uma camada. Ficar fazendo. É mais fácil do que você ir para uma terapia, marcar uma terapia, gastar o seu dinheiro com uma terapia, investir em você, comprar um livro, ler, desligar a novela, esse trem de Corinthians, outro trem chato. Gastando tempo com isso. Parabéns, corintianos. Ai, ai. É isso aí. Né? Vamos trocar um pouco, né, gente? É disso que eu estou falando, os nossos tempos. Estou falando para vocês, para mim. Né? Eu mesmo, que sou uma pessoa muito disciplinada, organizada, com muita facilidade me disperso. Ainda mais hoje que a gente tem Facebook, é uma facilidade. Amo Facebook. Então, é isso. Né? Vamos ver algumas coisinhas aqui básicas. Pouca coisa, mas no livro tem mais. Como vencer o ciclo emocional vicioso da carência afetiva. Exercite a prática do auto-amor, perguntando a você mesmo. O que eu gostaria que outra pessoa fizesse por mim e que eu mesmo posso fazer? O que eu gostaria que alguém me desse ou suprisse em mim? Aquilo que você espera de alguém, dê a si mesmo. Quer atenção e carinho? Cuide de você gastando tempo e gentilezas com sua vida. Quer alguém para levar você a um belo jantar? Faça você mesmo isso por você. Isso não significa que você deve deixar de querer ser amado. Mas aprenda a se suprir, a se bastar. Compreenda e, sobretudo, aceite que o afeto do outro não é a solução para a sua carência afetiva. Cuide de você. É isso. Bonitinho, né? Gasta com um jantar, entendeu? Não fica com essa lamúria, nossa, se eu tivesse alguém, eu ia naquele restaurante maravilhoso da minha cidade. Vai sozinha. Primeira coisa que você vai chegar lá, o garçom vai perguntar, vem mais alguém? Aí você vai dizer assim, hoje não, é eu e eu. Põe um vinho bom para você, põe uma coisa que você gosta se você não toma vinho, né? Põe um prato legal, curte, né? Aí você vai ver um casal de namorado em frente, você vira e fala assim, azar os seus que você se namora, eu estou muito feliz sozinho. Entendeu como é que é? dê um bom corte de cabelo para você, gasta tudo com seu cabelo, entendeu? Ó, ó, entendeu? Né? Vai, faz um corte bacana. Tem gente que está 40 anos com o mesmo penteado, muda esse trem, entendeu? Corta esse bigode. Igual a senhorinha hoje, de 78 anos, na nossa oficina curando os medos, né? Muda a roupa íntima. Ela virou e falou assim, eu só usava bege, agora é ó, vermelhão. Amei. Ela tá aí não, né? Olha lá ela lá, safadinha lá, ó. Levanta aí, safadinha. Ah, que bonitinho. Espero não ter te envergonhado. Que a gente leva isso na boa. É brincando, mas é sério. Cuida de você. Cuida de você. Faz o trabalho pelo semelhante, que é o que nós aprendemos na doutrina. Vai dar sua sopa, fazer sua campanha do quilo, mas tenha tempo para você. Essa cultura de fazer tudo pelo próximo e nada por você, está cheia de gente no inferno que faz isso. A mensagem do Cristo é ao próximo e a ti. Tenha o tempo de amor ao próximo, se sentir útil, fazer o bem é extraordinário. Esse é um dos pilares da nossa doutrina, caridade para com o próximo. Mas faz com você também. E você vai observar que é muito mais difícil fazer com você. Você vai observar que é duro fazer com você. Entendeu? Dá o jantarzinho para você, compra lá, não sei como é que chama aí, setanga, o que é atualmente? Como é que chama o trem atual aí? Tô meio desatualizado, né? Tanga é de... Hein? Fio dental, entendeu? É isso aí. Faz pra você, não faz pro outro. Porque isso já é muito conhecido, né? Quando uma mulher, por exemplo, se arruma, todo mundo acha que ela se arruma pra arrumar homem. Não é. A mulher se arruma para quem? Para outra mulher ver. Mas não faz isso para outra mulher também, não. Faz para você. Para você se sentir bem. Aí um homem começa a olhar, a mulher começa a olhar, tô nem aí para vocês. Eu fiz para mim, entendeu? Se vangloria, alto amor. E para concluir, lembremos o ensino de Pai João de Angola neste livro. Carência é falta de si mesmo. É não conseguir sentir por si o amor que você merece. A solução para isso, inegavelmente, está em aprender os caminhos que podem nos levar ao alto amor. A esse respeito fica a sugestão da leitura e estudo do outro livro escrito por Pai João de Angola, Fala Preto Velho, e também Um Encontro com Pai João. Que o Pai João é um exímio psicólogo, está trabalhando muito isso, como se proteger energeticamente, como ter alto amor a si. Esses pretos velhos são muito sábios, né? Eles são autênticos psicólogos da alma, dominam muito, são os magos da alma. E são livros que estão ajudando muito mesmo a gente a se entender. Assim como o trabalho da irmã se é feito numa linha, o de Pai João é feito na mesma linha, mas com uma outra linguagem. São livros que estão realmente nos iluminando por dentro. Porque carência se resolve com isso. Você resgatando a você e não o outro. Essa noção de resgate ao outro precisa ser muito reciclada, muito ressignificada. É muito importante que a gente reveja esse conceito pesado de resgatar o próximo. Porque a gente, na verdade, vai passar pela nossa vida e só tem uma pessoa que nós vamos resgatar nessa vida. A nós próprios. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês.